Acorde sorrindo, você está ouvindo um Jardim Coreto, a música e a saudade. Com gravações autênticas e originais das décadas de 20, 30, 40, 50 e 60, um Jardim Coreto, a música e a saudade. Agora vamos atender o maior colecionador de gravações do Nelson Gonçalves em nosso país. Estamos enfocando o industrial e comerciante Sr. Gaspar Vacari, nosso gentil ouvinte. Ele reside aqui em São Carlos. Ele é, sem dúvida, o maior colecionador de gravações do Nelson Gonçalves em nosso país. E Sr. Gaspar Vacari gostaria hoje de ouvir Aracide Almeida, Dama do Encantado, defendendo do Custódio Mesquita, arranjo dele, Custódio Mesquita, Saia do Caminho. Isaurinha Garcia com o maestro Hervé Cordovil, dele Hervé Cordovil, arranjo Hervé Cordovil, Pé de Manacá. Tudo isto para o maior colecionador de gravações do Nelson Gonçalves em nosso país, Sr. Gaspar Vacari, que reside aqui em São Carlos. Saudoso intérprete Alcide Gerardi e o seu maior sucesso, arranjo Lírio Panicali, do Ismael Silva, aquele mesmo que fundou a primeira escola de samba em nosso país. Ismael Silva assinando Antonico. Daquele morro tem um pé de manacá. Nós vamos casar e vão pra lá. Cê quer, cê quer. Lá de trás daquele morro tem um pé de manacá. Nós vamos casar e vão pra lá. Cê quer, cê quer. Eu quero te levar, eu quero te agradar. Eu quero me casar e te levar pra lá.

com a Rádio USP FM de São Paulo e Rádio USP FM de Ribeirão Preto em 107,9. Mas nesta manhã de domingo, vamos nós com música. Vamos atender ele que é político, ele que é empresário, ele que é advogado, ele que é uma pessoa socialmente muito bem relacionada em nossos meios. Estamos enfocando o nosso gentil ouvinte, senhor Dr. Everaldo Luiz Guimarães Kepp, conosco. E ele gostaria de ouvir, em arranjo do Severino para Tabajara, destacando a voz do Jamelão, do Lupicínio Rodrigues, exemplo. Orlando Silva, cantor das multidões, não poderia faltar em roupagem do Lírio Panicali, pois a gravação foi feita na Odeon e o diretor da época era o Lírio Panicali. Orlando Silva defendendo do Sivan a valsa Rococó. Que ternura, que belezura! Ainda para ele, o doutor Everaldo Luiz Guimarães Kepp, nosso gentil ouvinte, homem de expressão política, empresário, advogado aqui em São Carlos, Raul Torres, que belezura também, que singeleza, dele mesmo, Raul Torres, Cavalo Zaino. Da noite, molhar teus cabelos que eu quero enxugar, amor. Vou buscar água na fonte, lavar os teus pés, perfumar e beijar, amor. É assim que começam os romances e assim começamos nós dois. Pouca gente te repete estas frases um ano depois. 10 anos estás a meu lado, 10 anos vivemos brigando, mas quando eu chego cansado, teus braços estão me esperando. Esse é o exemplo que damos aos jovens recém-namorados, que é melhor se brigar juntos do que chorar separado. Brigando, mas quando eu chego cansado, teus braços estão me esperando. Esse é o exemplo que damos aos jovens recém-namorados, que é melhor se brigar juntos do que chorar separado. Mamãe e papai contaram a história dos meus avós, os sonhos que eles sonharam muito

dia roubar o meu zaino, fiquei sem meu parieiro. Meu zaino na mão de outro nunca mais chega primeiro. Se recordar aquele tempo feliz que passou pela Rádio USP São Carlos, Rádio USP Ribeirão Preto e Rádio USP da Pauliceia Desvairada, um jardim, um coreto, a música e a saudade. Juninho, nosso intervalo e na volta, em nosso coreto imaginário, aqui estarão Carlos Galhardo, Silvio Caldas e Francisco Alves.